Mário Souza. É desejo de amar, castiga o coração. Não aceitou o nosso fim, tá desesperada falando de mim. Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho. E quem ouve palavras não ouve pensamento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu viciei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, foi te esquecer. Tá espalhando por aí que eu viciei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, foi te esquecer. Pensamento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga o sentimento. Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu viciei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, foi te esquecer. Tá espalhando por aí que eu viciei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz, foi te esquecer.